lindas que um dia já foram as dois. Vai estar nas velhas cores, do pôr do sol até cair a noite. Flores que falam a língua do vento, traga de volta pra mim. Só os que vivem no frio do inverno são como fogo em mim. Brilham nos olhos de alguém que um dia eu quis ter só pra mim. Tanto faz o que se foi, lendas que um dia já foram nós dois. Flores que falam a língua do vento, traga pra perto de mim. Só os que vivem no frio do inverno são como fogo pra mim. Alguém que um dia quis ser só pra mim. Só pra mim.